Bravo Delta, autorizado a decolação no 0, vento 130 graus 909, altímetro no 09. Bravo Delta, decolado 20, chama o controle de Salvador 20 do Simão de Deus. Atenção, Juliette Bravo Delta, para o sol. Confirme para o controle. É o Papa Tango, Juliette Bravo Delta, fora do sol. Passando de Leste Bravo Delta, confirme procedência de destino nível. Esfera da Papai, reporte pronto para ingresso, Seat Alerta. Cadastro da nível de voo 090, via saindo da Conde, a passar 2 no pé, autorizado o voo direto Conde. Entendi, Leste Bravo Delta. Então, meu bravo, você tem um pouquinho de condições hoje na pista 1-0? Tudo mais forte, está cancelado no externo? Seat Alef, vento 120 graus 109, hoje do altímetro 909, autorizado a decolagem da 17. O localizador, Gona 094. Gona 094, completo, se ele tem uma frequência 198, decimal 95. Meio Bravo Victor Tango, reutilizado descida 2000 pés, ajustado 1909, autorizado final do procedimento TLS aqui sobre a pista 10, reporte no curso do localizador. Autorizado 2009, necessitará o curso do localizador do Tocão. Ainda não tem o tráfego à vista. Guardando autorização de pouso, vamos na 094. Papapá 7 Alieco decolado aos 25, saída da Hélio da Seguro, chame controle de Salvador no 20-1980. No 2080, 7 Alieco, bom dia. Correct, come ready for pushback and setup. Gol 1184 do Fábio para o Fábio Fábio. Autorizando esse taxi no 184. 184. Papo de Leda. 430, direto Leda, certo, né? Azul 2770 para puxa e acionamento. Autorizado, autorizado transponder para 0264, azul 2770. Autorizado, aciona 0264. O Salvador, bom dia, bom no 621. No 621, bom dia. Autorizado com Longe, nível 360. Decolada 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótida. E outra, 1-0, com base, é conjunto 1-6, conforme. Transponder 5061, controle 1-2-0, decimal 8-0. Com 1-6-2-1, informação Índia no gate 612, autorizado São Paulo, nível 360, via Pesulu 1-0, por base, e Pesulu 1-6, conforme o plano. Decolada 1-0, na Dael Leda Mótiva, o transponder 5061 e o controle 2-8, gol no 621. No 621, correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportaremos 2-1. Solo Salvador, gol no 648, CNC Informação Índia no gate 3. Gol no 4 para o táxi. Gol no 648, prepara a Cuca, Jô, Maracajú, aguarda cópia. Na pessoa. Gol no 184, por cima, as informações. 3 de Itabor, 3,5, terra no seu. Alternado? Pode dizer. Confirme o alternado? Não, pessoa. Autorizado táxi à direita, via Índia, com sua espera, torre 1195, ajuste no 0991, 1184. Via Índia de 2950, até mais 1, 1194. Paulo, bom dia, 0994. 0994, bom dia, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. 1648, cópia. Alta, eu vou no 648. Autorizado Maceió, nível 350. Decola da 10, curva à esquerda, subida Pocajambo, Aracaju, dieta do 17. Transponder 5075, controle 120, decimal 80. Autorizado Maceió 350, decola da 10, curva à esquerda, Pocajambo, Aracaju, upper do 17, transponder 5075, controle 908, gol 1648. 1648, correto, reporte cantor, puxa o vacacionamento. Mapa Passo SRF, chame Recife, 125, decimal 1, pós negativo 133, decimal 95. 1251, 13395, Sérgio Alerta. Salvador, é o 350. 350, essa identificação, desse nível de voo 050 na proa do Serra Vitor 366. Descendo para 5000 na proa do Serra Vitor 366. Para centro do controle, o 350 vai precisar realizar duas aproximações, dois padrões de 3. Tente o V50, a equipe de SAR informa que já se encontra no local. Muito grato. Jamo. 370 foi 2000 Jamo, gol por 1184. Em Índia, ponto espera foi 118 decimal 95, ajuste 1099 no gol. Localizado principal Índia, ponto espera foi 1185. 19 ajuste. Quando no Serra Vivo 366 está autorizado? Ele ativou autorizado, disse até 2500 pés, ajustado na 069. 2500 pés, o jeito que mudaram. Estabilizou o grau de pressão 96 a 10. Grau de pressão completo, chame TR1 no 8, decimal 95. O jeito está Bom dia, Papa Romeu Bravo, Tortango, estabilizado. Papa Romeu Bravo, Tortango, confirma pouso no 0 ou no 7? 1 ou 7. Forte cancelando o plano de instrumento, Bravo e Tortango. Reportará o Bravo e Tortango. Sou Salvador, voo no 621, no flashback acionamento, 612. Puxa o meio, no 621, aguarde para o puxa. Mantém posição, voo no 621, 4-0. Bravo Tatão, Sérgio Salamanda presente. O Bravo Tatão cancela da presente para 2197. Cancelado aos 35, curva esquerda, base direita, sinal da 17, reporte estabilizado. Curva esquerda, base direita, reporte estabilizado, sinal da 17, Bravo Tatão. Bravo Tatão. Do 62 milhas do setor nordeste de Salvador, sua memória controle era Caju 120 decimal 3. India holding point 118.95 1019 Ocean 140. Segundo 62 após a Avianca, passar a retaguarda da autorizada, início do pushback, extinção para o táxi. Após a Avianca, retaguarda autorizado, puxa acionamento para 10, reposta para o táxi, igual 621. Controle Salvador, bom dia, o azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 160, passando 2 mil pés, voe direto coral. Ok, passando 2 mil pés, direto coral, subindo o azul 2770. Salve, pessoal. Clave Tertango, visual contrário, autorizado pouso, pistuna 7, vento 1-10 graus, 089, ajustou o time, pistuna 099. Backtrack até o pátio da Bata, confirmando seu solo aos 38. Olá, Salva, good morning. Ocean 140, runway 10, fully ready. Ocean 6140, clear to line up and take off runway 10, the wind is 130 degrees 09 knots. Line up and take off, clear to runway 10, Ocean 140. Question, put it up. Salvador, voo 621 para o táxi, 181 a bordo, 4 horas de Campinas. Voo 621, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 118 decimal, e 5, ajuste no 099, vamos ao voo. 099, letra 5, táxi Pátio Índia, ponto de espera 190, 1895, voo 621, boa tarde, continua. passar na Fortaleza, grau de Fortaleza. Salvador, voo no 642, para o curso de estacionamento no 23. Voo no 642, a fase aeronave da companhia retaguarda livre, autorizado início do pushback, sem pronto para ataque. Fase aeronave da companhia, autorizado curso de estacionamento, voo no 642. Salvador, departure control, morning, Oceania 6140, passing 1700. Oceania 6140, that contact on the pattern, climbing, maintain flight level 350. After passing 2000 feet, start heading Jomo. Okay, 350, after 2000 feet, direct to Jomo. Oceania 6140. Reduzou, a linha decola de imediato? A linha decola, voo no 621. 120 grau 099, já estou no 099, como era a nave da Força Aérea, uma milha da posição duna. Autorizado a linha decolar, pistão no zero, voo no 621. Agilizando manobras, voo no 621. Exato. Solo Salvador, bom dia, São American 219, posição 110. American 219, bom dia, prossiga. Senhora, solicitando a autorização de reboque da posição 10, parte 1, não sei a posição 1. Parte 3. Responde com autorizado início do reboque, reportando através da sua meia dúzia. Afirmativo, autorizado, reportando através da meia dúzia. Uno 621, decolado aos 43, controle Salvador, 120 desse momento. 208, bom dia. Uno 621, filha da El. Uno 621, contato armado em decolagem, se ele mantém nível de voo 360, passando 2000 pés, vem na 13, liga. Os 2000 é uma lida com 621. Eu vou reposto em cena remitida. Reportar áudio, tudo bem. Para o táxi, gol 1648, 131, bordo 1755 de autonomia, Fernando da Aracaju. 1648, informará mesmo o laboratório agora para o seguinte procedimento. Irá aguardar fora de colagem. Se a solicita manter a presente posição, aguardar no ponto de espera. No ponto de espera, vou no 648. Sim, direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-1-1-1-9-5, ajuste no 0-1-9. No 0-1-9, até o ponto de espera da 1-0-1-1-1-8-9-5, vou no 643. Passando Oscar Bravo Eco, Salvador, Sierra, Sierra, Lima, Sierra, nível 085, decola da 17, curva direita, corredor Axé, inicialmente extinto 1 no meu 10, após acompanhar a rota, transponder 5077, controle 120, decimal 80. Aguarda, não pode ser, eu vou 1-6-4. Correto, parte para ver. Salvador, bom, 7, 3, 9, 2, 1, 8, 0, para 1, 2, 5, 0, 6, 6, 6. 5, 0, nova passagem. Afirmativo, está formando a esquerda, 2 mil pés para a nova passagem, 5, 0. Gente, boa, no 7, 3, 9, essa é a identificação, deixa a nível de voo 0, 5, 0, via chegada a Mari. 0, 5, 0, chegada a Mari, é o posicionamento direto, tá? Tem a chegada, redução para 259, gol 1739. Bravo Delta, serviço radar encerrado, chame Aracaju número 0, decimal 3. Número 0, ativo, 7. Salvador, bom dia, tá atento. 198, 185, 1770. Bom dia, tá 3, 198, chegada Mari, desça para 060, redução para 2509. Eu vou 621. 621, precisa. É possível voar no ótimo? Aguarde. Obrigado. Solo Salvador, aqui é o American 229, se aproximando através da ponte 6. Nossa autoridade para seguir até o parte 3, repode sinalizar no rebote. Negativo, autorizado até 3, sinalizando. 8-5. 1-2-6-5-5, push 6-1-4-0, thank you, so long. Jogo 5-0, reporte para iniciar a curva para o novo procedimento. Está presente o Jade, solicita passagem. Excelente. Está livre o Jave. É, prossiga. A intenção após essa passagem, prosseguir para Ilhéus, hoje foi de coordenação. Prossiga, nível. Nível de voo. Cobra o documento dela. Solicita 260. 260, após remetida direita direto Delta. 260, após remetida direita Delta. Gol 621, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1. 251, bom dia. Bom dia. Chama o Gabriel, autorizado para a sessão de espera da Papá. Lembra Alfa Romeo 5/5? Ali, mantém na 1-0, igual no meio 4-8. Separa 2, meu peço, ajuste no 0, 1-9, reporte localizador, pista 10. Separa localizador, 2-0, muito bom. Controle, AG, 5-0. Nível 8-0, agora ciente. Direita, após a remetida, direto ideal, ou seja, GIP 5-0. Controle, o GIP 5-0 solicita mais uma passagem para Delta 3 e após isso, aí sim, para Ilhéus. Ok, ciente. Curva pela esquerda, o GIP 5-0. Reporte para a nova passagem. Comando à esquerda, 2 mil pés, reportará o GIP 5-0. Controle, o GIP 5-0. T770, serviço radar encerrado, mantenha somente o nível 160, chame agora a Ilhéus 1201 e solicite o novo nível. Vai apalhar e manter esse processo. Solo Salvador, aqui o American 229, informa o fim do reboque, bom dia, obrigado. Informa o fim do reboque, bom dia, obrigado. Gente, bom dia, obrigado. Decolagem, gol 1-6-3. E 5-0, tem condições de manter a prova 290 por mais 12 milhas? Afirmativo, 290, manterá. Excelente. P3198, vetoração para sequenciamento, esquerda por 0-0, limite radial 280 de Salvador, reduza para 2209. Esquerda 0-0, de proa limitada pela radial 280 Salvador, recebendo 129, está 319, 8. Informação pode ser 130 1-6-3-7-3-1-8. 1-6-4-8, decolador 55, controle Salvador 208. 208. 1-6-4-8. 1-6-4-8, contato radar, chega a pista, tocou 350. Ascensão 350, 1-6-4-8. GV50, mantendo a proa, reporte pronto para a nova passagem. Já está pronto, gente, mudaram. Ok, gente, vamos treinar a proa. Vai seguir 1737 da Gol, já próxima final da pista dessa. Certo. Decola de imediato, mostra pra ver. Vento 100 graus 099, escolha do axé, decola de imediato. Pelo Golfo, prossiga. Salve Salvador, Golfo 094. Golfo 094, bom dia, prossiga. Bom dia, autorização de tráfego Fortaleza, nível 3, 7, 10. WF5, colador 5000, controle Salvador 208. 208, até a volta. Esquerda na subida Momo, transição Froti, intercepta pelo 19. Aciona 5123, controle no 208. Autorizado lá Fortaleza, nível 370, desfala pista 10, curva esquerda, Momo, Froti, só pelo 19. 5123, 1208. Correto, no 094, chama pronto o estacionamento no portão 04. Vai reportar no 4 pronto, obrigado, 094. 309, 3198. 50, quantos lá na proa 240? Avião 240 para o G50. Estou orientado para o localizador G50. Vista lote, G50. Posta, Bravo. Oscar Bravo Eco, corredor Axé número peça, pode farol da barra. Passa lá, Bravo Eco. Para o localizador, direita para 070, reporte estabilizado. Desça para 3.000 pés, ajuste 1019. Direita 070, 3.000 pés, ajuste 1019. Controle, o GX0. Prossiga. Na autorizada que você está, o ILS? Tem uma aeronave à sua esquerda, 737 da Gol, já na final ILS, aguarde para a curva esquerda. Mas eu sabe igual agora nada, aguardando, se puder. Jogo 50 da presente está livre, curva esquerda para o final do procedimento. Afirmo, curva direita, direto ele é o nível 80, GV50. 360, confirmado. GV3198, reduza para 2009. 109, 3198. Eu vou no 7, 3, 9. Alfa 39, Lívia Leste, chame torre 1895. 1895, boa. Torre Salvador, Gondo 735, 739, baixo, travado, visual, boa. No 739, autorizado pouso de turno 0, vento 120 graus 0619, ajuste na 099. Depois, está travado. Centro Recife, na frequência 12685, alterno 2545. 12685, 2545, boa. Aproveita para o ideal para o destino. Gente, mantendo o número pés ainda, está livre direto em rota. Mantendo o meu pé, vai manter a prole de 310. Seu 98, livre VS, agora de transferência de comunicações. Mais coisa. Comandor, está 3191, tem informação aqui para a cópia Galeão. Plan 3191, Galeão autorizado, nível 340, decolando da 10, com curva direita, Nadael, Leda e Rumi. Intercepto Super November 857 e segue conforme rota do plano. Aciona 5126, controle 120, decimal 8. Polida sanção 085. Correto, 3191, chama pronto, estacionamento. Salvador, voo 739, livrando a escuta, boa. Voo 739, bom dia, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, posso. Equipamento transponde, eu não recebo. Vai fazer, no momento, mantendo 310 Alfa, vou cuidar. Ah, ok, gente. Papá, novembro, Romeu, Brasil. É da notificação? Eu acho que é um instante, qual é o novembro, Romeu? 02, prossiga. Mandio 3470, pressão 3740 Beta. Chegada Mário, desça para o 050. Para o 050, uma mensagem TAP. Está presente TAP, 3740. É 3198, completo final LS, chame torre 118, decimal 95. 895, 3198. Bom dia, 3198. 3198, está com o estado autorizado por 190, 21, 10, 08. Tem repouso na 10, 3198. 0 na Pro de Ilhéus. 260 na Pro de Ilhéus, GV50. De pouso na CPGS da Polícia Rodoviária Federal, o Papa Tango e Ângelo Rocha. Galera, está com o solo? Firmando a pós de colagem, já passou aí do forte? No local, Salvador Salvador, Salvador 17 com curva esquerda, restrito no meu pé, corredor forte, aciona 0157, controle no 208. Correto, meu número de Romeu, chama Torre em 1895 para o acionamento de colagem, ajuste no 09. Vai livrar o 3198. O quê? Morremos, 3198 livrando. 398, salva os 08, solo Salvador e não deixa nenhum. 90, acho que é o meu acione e chama pronto. 3 horas táxi até a papai reporte pronto. Chama o saldo? A gente pode iniciar no 05. 1458, copiado. Link 02, copia. 02, autorizado pelo local, Salvador Salvador, nível 1105, decola da 10, após decolagem primeira curva à direita, após o banho rosto, em coordenação com controle, adiciona 5114, controle 1208. Com autorizado a LR, mantém confirma decola a partir da interseção. Autorizado, a LR decolar, aumentou 300099, 890 no mar. 179 após, controle 3 horas e 10, apenas 0. Taxi voo 1094, direita via Índio, ponto de espera, torre 1985, ajuste no 019. Bem, observando a aeronave da ação, no curso 05, ingresso até o 07 líquido. Aeronave após, direto 7, 3098. Estamos em linha com o Golfe Jazz, vamos para o pouso da dependência da Polícia Rodoviária Federal. Gente, confirmando que o senhor vai pousar nessa localidade. O Golfe confirmou para pouso na localidade? É para pouso na dependência da Polícia Rodoviária Federal, cara. Onde eu pousar a realizar a sequência para o pouso entre o Golfe? Vai, só está nova, o Golfe. Zero, comando. O Gol 9094, a linha mantém de sinuação, a linha mantém de sinuação. 7, a linha mantém de sinuação. Bravo, Vitor Tango, transcópia. De curva esquerda aí, vê essa coisa forte. Tá, 3740. 3740, essa para 2000 pés, seja o 019, livre S, reporte no localizador. De grato, libera a restrição de velocidade em sala. Redução de critério. Sou sinal 35, novembro, Alfa Romeo. O número do caminhão da presente curva à direita, reporte final da 35, baixo travado. Três pouco baixo travado, reportará na final da 35. Fazendo a Oscar Romeo. Reparte principal em Índia, ponto de espera, correndo no 895, ajuste no 019. Ok, Índia, ponto de espera 295, na 391. O senhor Braco Central havia feito um chamado para o senhor não tinha respondido, pronto, cópia agora. Autorizado Serra November Tango Romeo, nível 180, decolando da 17 com primeira curva à esquerda, na subida a Momo, após voa direto com fome rota. Aciona 5133, 1208, controle. Mais uma vez, estou tirando a fome rota. Decolagem da 10, 0 na confirmar, retorna a parte 5. Sim, Rocha. Contra-ataque setor 1-1-8-9-6, ajuste no 0-1-9. Decolado controle, boa tarde, Gol 094, decola, passagem 603. Gol 094, boa tarde, contato radar, você é da Momo, subo 370. Momo, 370, Gol 094. Xenéia 6200, desça para 3000 pés, ajuste 019, direto do na reporte no lock. 3000, direto do na reporte lá no lock, 6200 da Ocean, direto do. Estabilizado, está 3740. 3740, complete a lente, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa. Rota boa, tá 3740. 3191, decolado 18, controle Salvador 120, decimal 80. 205, boa. 208, boa. 208, boa. Eu reportará no localizador, 6200 está autorizado o procedimento. 6200 da UTI. Sou Salvador, muito bom dia, está 3191, decolado, vai cruzar 1500, visual para Valeda. Sou 3191, com